curso localizador 5344. P5344, completo sinal, chame torre 118-95. Gente, chama a torre agora 1895. Salvador, 994, formação Delta. Curso localizador. Bom dia, trip 5344. Continua a aproximação, reporte quando tem embaixo, estava avistando o senhor. Já avistando, informaria o trem embaixo. Sendo que chamou o sono? Não. Gente, por gentileza, 1896, chame 118-95. Solo, 1994, formação Delta. Confirme, 1994, chamou? Afirmativo. E 1895, senhor. Na 7142 aprovado, chame táxi. 1896, aguarde cópia, João Pessoa. 370 tem aprovado, provável Puca Caju. Obrigado. 1994, na escuta. 994. O 994, provável Puca Caju, número 2 para cópia. 350 tem aprovado, senhor. Puca Caju, guarda. O trip 5344, confirme, trem baixo travado, avistando, senhor. Afirmo, já avisou. Gente, trip 5344 tem pouso autorizado na pista no zero, vento de 180 graus com 17 nós. Autorizado, 5344. Pista de altímetro, 1020. 1060, ajuste 344 no solo aos 38. Libera a pista próxima da estação à direita. Taxi autorizado de Alfa, chama ingresso Taxi Juliette nesta frequência trip 5344. Gente, o trip 5344 vai chamar para ingresso na Juliette. Reporta turbulência moderada forte na curva final. Turbulência moderada forte na curva final, senhor Juliette. Voo no 896, pronto, cópia. 9.000 autorizado para Sierra Bravo, Juliette Papá, nível de voo 370, via permissão 58, até Recife, após direto João Pessoa. Decola da pista no zero com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120.8, transponder 5102, voo no 896. 0. Portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Salve Salvador, voo no 7 no 4, 44, com 1 hora, 52 km, 160 com a borda interna. IFE 0150, confirme 165 a borda. Afirmo. Copiado no 7 no 4, ataque se aprovado à direita, ponto espera pista no 0, ajuste no 020. Chame pronto para decolagem no ponto espera pista no 0, voo no 7 no 4. Observando o Boeing da Gol, que foi autorizado liberar parte para a Força Esfera, autorizado ingresso, portão 015344. Tráfego aposto para o 015344. Voo 994, pronto para a cópia. Copia, voo 994. Voo 994, autorizado para Sierra Bravo Mike Oscar, nível de voo 350, via Truíque 58, até Orago, após direto. Decola da pista no zero com curva à esquerda. Subida a Puca, transição Caju, controle 120.8, transponder 5077, voo no 994. Está 350 para Maceió, via permissão 58, Porto Orago, após direto. Decolada 1058, vira para Puca, Caju, 208, transponder. Controle 0777, 5077, 077, protegimento correto, voo no 994, no portão 3, chame pronto para o pushback acionamento. Duro, voo 606. 606, informação em curso ECO 118.95. Voo 7 no 4, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento de 1.7 a 0 graus com 1.8 nós. Voo no 606, pronto para cópia? Francisco, dá para siga? Voo no 606, autorizado para Sierra Bravo, Kilo Golf, na Acres, o Luno 0 até Neuma, após direto. Nível de voo aprovado 390. Pista em uso no 0, primeira curva à esquerda. Subida Puca, transição Zipar. Controle 120.8. Transponder 5103, voo no 606. Confirma, transponder? 5103, já. 390, perdi o Luna 0, nenhuma direto. Decolada 10, curva à esquerda, Puca, Zipar, 208, controle 5103 do transponder, voo no 606. Correto, no 606, portão 5, chame pronto para o pushback, acionamento. Chama lá no 606. Autorizando 70, redução para 210 nós. Reduzindo 220 para 3270. Afirmo. No 4, decolado aos 44. Chama agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208, voo no 7, no 4. Aí, voo no 994 para o pushback, acionamento, portão 3. Portão 3, aprovado com o pushback, acionamento no 994, chame o pronto táxi. Aprovado com o táxi, no 994. 6746? Prossiga. Estamos tendo um probleminha aqui. Necessitamos fazer uma vetoração. Não vamos conseguir fazer aproximação agora no momento. Precisamos só uma vetoração aqui. Uns 5 minutinhos, se houver possibilidade. Ok, vetoração. Curva esquerda, proa 360. Vou nesta proa por 7 milhas. 7 milhas, 360. Zuno 70. Décima tinha 2 mil pés, ajuste altímetro no 020. Front final SS3. 2000 vai reportar estabilizado, tá? 3170. Bono 714, contato radar, sub, mantenha 230, saída pouca. 230, Bono 714. 746, podemos manter 3 mil pés? Afirmativo, 3 mil pés autorizado. Prossiga. Pode informar. Minuto. Estou eu na 994. Gentileza, nós estamos totalmente aqui e não tem operador de síndia ali pra fazer essa gentileza pra gente. Gente, vou entrar em contato com o Ferro, senhor. Muito obrigado. ...746, segunda torre, o teto é de 1800, visibilidade de 8000 metros, pista seca, não chove sobre ao redor do aeródromo, porém temos rajadas de vento. Aí, só aproximação. Afirmativo. Completo, curva esquerda na proa agora. 210. 210, vai bem. Gente, número 2, setor 219, aguarde. Aguardando. A infra-aero já foi acionada. A princípio, a pessoa da infra-aero com que eu falei falou que a companhia do senhor tinha solicitado somente para o portão 4 e 5, negativo para o 3. Ela já foi informada da situação. 994. Sinalizado 3170. Gente, completo final, chame 2118, décima 95. 295, 3170. Objeto 6746, tem condições de descer para 2 mil pés? Não, 2 mil pés. Estimativo, completo curva esquerda na proa 140 e forma estabilizado. Porte 3, ok? Inicia para o porte 3, como se faz do portão 5, chama enquanto para o táxi 1896. Gente, faz o portão 3. No 994, aguarde aproximadamente um minuto para iniciar o seu push. Eu vou iniciar o pushback com o colega do senhor no portão 4, com a cauda para o porte 3, para que seja possível efetuar o simultâneo pushback. só aguarde um momento para o do 4 começar após a autorização, tá? 994, sim, ainda estamos, né? Estamos esperando o que aqui. Obrigado. Ok, então, por gentileza, eu vou modificar a situação. O senhor me chama e quando o operador de Pingo se encontrar e o Pingo estiver desocupado aqui? Perfeitamente, 994. Alfa Oscar, quando é? Torre Salvador, tá 3170, final no 0, baixado e checado. 3170, boa noite, tráfego fixado, ajuste no 020. Pouso autorizado, senhor, na pista no 0, vento de 1070 graus com 17 nós. Livre pouso no 0, tá 3170. Liga. Vai pressionar. Poder fazer essa aproximação. Afirmativo. Então, curva à direita na prova 180, sobre a tração. Tente o 9 nas quartas, por gentileza, coordene com o equipe de sol. Pessoal, estará aí, pushback simultâneo com a aeronave da 4 agora iniciando. Chame o próximo táxi, o 9 nas quartas. Boa noite, Tétano 4. Na frequência 2085, alterno 2545. 8-9-6, por gentileza, mais a retaguarda, o senhor fará o pushback com a cauda para o pote 3, ok? Afirmativo, para o pote 3. Afirmativo, o senhor ingressando no pote 3, dando espaço, o espaço que o senhor está agora está reservado para o portão, para o 994, que inicia o pushback assim que o senhor liberar a cauda. O Gol 9606 para o posicionamento do 5. Portão 5, aguarde aproximadamente 4 minutos na mesa 6. Guardando, 606. 3170 no solo 53, libera a pista próxima, interseção à direita. Táxi aprovado via alfa, chama ingresso, táxi e Juliette nesta frequência. Vai à direita, está livre via alfa, reporte para ingresso a Juliette. Então, 3170. 994, já iniciou, puxa. Estamos iniciando agora, 994. Gente, um táxi. Esquerda na proa 045. Esquerda 045. É, 746. Controle vai também, 746. Só chega. É só informar que o problema que nós temos é um problema de 4. Então nós vamos posar com uma configuração um pouco diferente da costumeira, ok? Ok. O senhor solicita alguma coisa? O senhor deseja alguma coisa do controle? Eu acho que não vai ser necessário. Nesta proa tem condições de interceptar, tranquilo? Sim, aqui. Mas tem condições de estar autorizado, interceptando esse pro 04. Aí, ó. Não dá pra falar, cara. Afirmativo, tem referências visuais com solo? Oi, Salvador, passando. Charlie Alfa, senhor de dissipação. Max Charlie Alfa, desse Mateus 050 na chegada bom. Ajuste de última entrada no 020, da presente foi a posição P. Confirme. A presente está autorizada a posição pelo Max Charlie Alfa, descendo até o 050. Graças, Max Charlie Alfa. Você. Espera o início do táxi do gol aí ou já podemos ingressar o 3070? A princípio, se consegue ingressar com segurança da presente, tem livre ingresso. Sete, confirma a posição remota? É, a remota do pátio principal, a posição que eu tenho aqui não é muito confiável. Aqui eu tenho um no 4, mas o sinalizador lá no pátio, ele vai estar ciente da sua posição de parada final. Sete, então. 3170, direcionando via Juliette. Para o táxi 1994-1-23 a bordo, 2 horas e 35 de autonomia alterna Salvador. Salvador 123, 1235, gol no 994, tem táxi aprovado. À direita tem o ponto de espera pista no 0, ajuste no 020. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, senhor. Táxi na direita, porta pronta, 1020, gol no 994. Gol no 896. Copiando no 896, dando passagem ao TAM. Após o TAM autorizado, pátio e Índia até o ponto de espera pista no 0, ajuste 1020. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, gol no 896. Gente, eu vou levantar, segue pátio e Índia. Gol no 606, em coordenação com a equipe de solo. Após o Boeing da companhia livrar a cauda, o centro é livre para o pushback acionamento. Chame pronto para o táxi no 606. Gente, após o banho de braçada, livre pushback e acionamento pode tirar para o táxi, 606. Objeto 6746, Torre Salvador. Objeto 6746, Torre Salvador. Torre Salvador, objeto 6746. Objeto 6746, tráfego avistado, ajuste no 019 agora, cheque trem, senhor. Baixa travada, 6746. Objeto 6746 tem pouso autorizado na pista do zero, vento agora de 1.80 graus com 1.8 nós. Foi reportado turbulência de moderada forte na final pista no zero, senhor. 7-6746. Com Alfa Oscar, desce para 2.000 pés, ajuste o altímetro 1.0 do zero, informe estabilizado, tanto para o segmento LS X-Ray, pista no zero. Gente, o 994, confirme. Visual com o Boeing da web, agora curta, final pista no zero. O 994, após a passagem do tráfego que pousa, ali mantém pista no zero. Passagem do tráfego que pousa, ali mantém a pista no 6746, no solo 59, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa. Chame para ingresso, Taxi Juliette, nesta frequência, 96746. Alfa, chama no zero, 7746. Quase autorizado a decolar pista no zero, vento de 180 graus com 15 nós. Decolagem da 190, voo 996, após o início da decolagem do Boeing da companhia, ele mantém pista no zero, senhor. Bom dia, 5317. Bom dia, 5317, 1 minuto para a Copa. Decolado ao 01, chama agora o controle Salvador em 120 decimal 8, tenha um bom voo, senhor. 08 aqui, obrigado, cordial. O gol no 606 para o táxi, 93 no POB, 4 horas e 40, alternando Fortaleza. Gol no 994, muito bom dia. Chama 020. Chame pronto para o decolagem na ponte espera, pistola 0 no 606. Sente, batinha, chama na pronta na ponte espera, agora no 606. É 4-1. Estabilizado. Estabilizado ILS 1-0, é para a foto.